www.zyh467.com.br. Em ZYH467, 1410 kHz, ondas médias, 10 kW de potência. Esta é a Rádio São Gonçalo AM, de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Minuto News.